Inferno. Oi, o teu post sobre política ficou foda pra caralho, tá? Ficou maneiro, né? Queimei minha língua. É sério, não, reconheço, ficou muito bom. É. Agora o do Moro, deu até pena de ver como é que ele é um garoto que ainda acredita na vida, né? Ele é muito juvenil, né, cara? Não, e o engraçado é que ele fala assim, ó, pesquisem os seus candidatos e tal, mas não deu um site, um link legal pro pessoal ver. Aí eu botei nos comentários lá, um site lá pra ver se ajuda. Ele é muito Jornal Nacional, né? Qual a senhora na televisão? William Bonner. É por isso que eu sacanei, cara. Você tá vergonha na cara, não adianta não. Porra, velho, ele tinha que estar hoje no podcast, cara. Porque ele é o solteiro do grupo, pô. Ele ficou de mimimi, ai, porque eu não tenho nada a acrescentar sobre casamento. Mimimi. Claro que tem, porra. Ele é o solteiro, ele vai dar a visão dele do que ele acha disso, que quais são os planos pro futuro. Ah, mas... se ele quer casar de branco ou não, essas coisas. Virgem, com certeza vai. Então aquela coisa, já que ele não tá, vamos zoar ele pra caralho. Podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e temos aqui membros relevantíssimos do Baile dos Enxutos. Estamos com os nossos queridos amigos Dadá, também conhecido como Joker. É nóis. Inferno. Tá bom, chega, porra. E o Creed? Com quem será que o Mo vai casar? Pergunta relevante, porque hoje... o amor está no ar. Hoje nós vamos falar de amor, de afeto, de carinho, dos casamentos nas histórias em quadrinhos. Falar embalados pela recente facada na nossa infância, que foi o casamento de Cebolinha e Mônica. Na edição, tá na minha frente, sim. Essa edição aqui. Comprou? Comprei. Não. Eu já queria comprar, mas eu tava meio... ah, vou comprar aí quando der, né? Aí minha filha pediu, assim, ah, eu quero ler. Assim, ah, aí foi uma forcinha pra eu ir comprar. Mas eu já tava querendo ler, sim. E você leu? Não, você leu? Não, eu comprei hoje, cara. Ela começou a ler antes de mim. Tá, pega a revista. E fica com ela aí do seu ladinho. Tá bom. Ó o barulho da revista, ó. Tá bom, agora cala a boca. Boca, e aproveita que, já que a gente começou citando isso, eu sei que você não leu, mas não precisa ler pra dizer que é uma droga. Por favor, dá uma folheada rápida e nos diga o que diabos está acontecendo no casamento de Cebolinha e Mônica. Só pra situar, isso é o quê? É um spin-off? É um o que aconteceria ser? Ou é cronologia não. Mesmo? Não, é a cronologia da Turma da Mônica Jovem. Peraí. A gente tá falando em cronologia da Turma da Mônica? É sério mesmo? É, essa é a minha grande dúvida, mas, né? Mas a Turma da Mônica a Jovem segue uma cronologia, né? Sim, mas são jovens que casam, né? Que estão casando, é isso? Ah, até o Archie casou, né, cara? Porra. Mas, continue. Folhei rapidamente. Vai. 10 segundos pra você formular sua opinião sobre o casamento da Mônica e do Cebolinha. Eu não consigo folhear a revista em 10 segundos. Bom, tem o anjinho aqui parecendo o pessoal do CQC. Tem a Mônica brigando com o Cebolinha. Tem eles em alguma coisa que não sei o que é. Os anjos de novo com roupa do CQC fazendo alguma coisa. O Danilo Gentili aqui. A Mônica aparece pequenininha do lado do Cebolinha de novo com aquelas histórias antigas que eles tinham. Tem um computador e agora 10 anos no futuro ativado. Canhão com o cara do CQC. Aí, ó, anos no futuro. Aí, ó. Filho de casamento. Uai, futuro, outra definição. Tem a Mônica na hidromassagem na noite de núpcias? Ai, caralho, não tem, mas ela tá muito bonita, cara. Tem muita gente tarada em menina nova aí. Muita gente tarada. Vê uma menininha nova, já fica tarado. Mônica. Olha o Dadá levando o gibi pro banheiro depois do podcast. Cara, não, mas tá. O desenho tá muito bem feito, assim. Lembra muito. Não lembra muito, mas eu me veio a Barbie na cabeça agora. Ah, depois do podcast tudo bem, não pode levar durante, né? Aí, tá. Puta, cara, tem um desenho aqui do Cebolinha e o Cascão se arrumando. Eles estão. Tem um quadro aqui que eles estão a cara do aqueles bichinhos do South Park. Como é que é o. Eu esqueci o nome deles agora. Tipo o comichão e coçadinho do South Park. Terence Phillips. Eles estão a cara deles, cara. Só falta falar palavrão. Muito bom. É. Eles se arrumando aqui. Eu não queria ver isso. O pai do Cebolinha. Caralho, o pai do Cebolinha, velho. Não, aqui, gente, agiliza isso. Senão vai ficar meia hora de podcast. Eu ia falar isso, Dada. Eu tinha te dado 10 segundos pra você formular sua opinião. É porque é grande, cara. Cara, é muito bem desenhado. Não, faz assim, olha só. Léo, Dada. Inferno, olha só. O jogo, que dá uma olhada mais ou menos de como é que acontece esse casamento, se é uma viagem no futuro, se não é um. Não é uma viagem no futuro, é o casamento mesmo, todo mundo sabe. É cronologia oficial, cara, pelo que o Dario falou. Não, mas isso, pelo que eu ouvi, pelo que eu ouvi falar, Turma da Mônica Jovem, assim, cada edição acontece uma coisa absurda, tipo, eles viajam pelo espaço, lutam contra robôs gigantes, e na próxima edição, o que aconteceu anteriormente não serve pra nada. Não mas não serve mesmo, como. É um Não, nós vamos fazer o seguinte. Enquanto rola o podcast, o Dadá vai continuar folheando a revista. No final do podcast, eu falo o que eu achei. Você vai dar uma opinião sobre isso aí. Bicho. Enquanto isso... Sério mesmo? Eu vou contar o final no final do podcast. Vou contar o final da HQ. Spoilers sobre o casamento da Mônica com Cebolinha. Muito bom. Bicho, ele não consegue se concentrar quando tá só no podcast. Você quer dividir a atenção do cara podcast e revista? Ele vai caralho, inferno! Para de sacanear ele! Ele vai ter convulsão, cara! Cala a boca, fala aí do negócio! Cara. Cala a boca, cara! Eu gostaria que o Creed agora falasse de um outro casamento relevante dos quadrinhos. Bom, então já vou chegar já causando polêmica. Eu vou falar do maior corno das revistas. O tufão dos quadrinhos. Muito bom, eu vou falar do tufão dos quadrinhos. Cara, Ciclope, Jean Grey, aproveitando, né, que acabou, né, a grande mega saga da última semana da Marvel, né, Vingadores vs X-Men. Ciclope, o trio Ciclope, Emma Frost e Jean Grey. Cara, respira. Coitado do Ciclope, ele é muito fodido. Porra, o cara, ele teve que conviver com o Wolverine tentando furar o olho dele. Hein, Ciclope? Olho, hein? Wolverine, hein? Capitão, essa mensagem? Então, aí... Naquela coisa de pega pra lá, pega pra cá e não sei o que. Eu amo Ciclope, mas tem, a Jean Grey ama Ciclope, mas ela tem um tesão. Quer fazer um sexo com o Wolverine, mas no fundo ela ama o Ciclope. E porra, aí ela vira Fênix e morre. Beleza. Aí, bom, o Ciclope, muito, muito, muito triste, muito viúvo, né? É, cara, ele traz a Jean Grey telepaticamente com Emma Frost, porque a relação deles tá meio morna, meio devagar, muito certinho. Oi. Posso fazer uma pequena parte? É que eu me empolgo, pode sim. Eu me empolgo, vamos embora. Se você for olhar desde lá de trás, realmente, a Jean vira Fênix e morre. Aí, o Ciclope se apaixona por uma tal de Madeline Pryor, que é também isso, é a ruiva, né? E que depois a gente descobre que é um clone da Jean Grey. Ou seja, igualzinha ela. E tá tudo bem, ninguém nunca parou pra pensar nisso. É a maior putaria. Caralho. Aí, beleza, a Jean morre. Aí, por favor, Cris, continue. Então, cara, tem isso aí da Madeline Pryor, né? Que tem um filho com ela, que ele vai pro futuro, depois volta. É o que merda. Eu não quero falar do filme que eu odeio o Kinder. Esse da puta morreu, voltou. Foi o Noturno que morreu também na mesma saga, não voltou. Porra, foda-se. Aí o que acontece? Tem uma traição psíquica com a Emma Frost no arco do Morrison. A Jean descobre, bota pra fuder, quebra ele em pedaços de diamantes e tal. Beleza. Aí a Jean morre no final da fase do Morrison. E o Ciclope, como está de luto, muito triste pela perda da Jean, começa a namorar a Emma do nada e fica com ela de vez. Cara, Aí, recentemente, na saga Vingadores vs X-Men, a Emma é possuída. Ele e a Emma possuídos pela Fênix. A Emma trai ele com o Namor. Sua vagabunda! Caralho, velho, essa Fênix só foge a vida do Ciclope, cara. Não tem como. E recentemente é isso aí. Agora vamos ver o que vai acontecer com o ídolo do Manhattan, né? É legal que o Creed não falou do casamento, né? Velho, eu tô resumindo a vida amorosa dele. De não, morte. Caralho! Só pra falar do casamento, como tava o vestido da noiva. Ah, ela vai falar a festa e tudo? Ela da festa. Porque assim, a tempestade fez o tempo ficar bom no dia do casamento deles. E isso não é mentira, porque eu tinha essa edição. Caralho, eu não vi essa coisa, eu falo então. Eu tinha a edição do casamento, a Jean Grey usa a telecinese pra fazer o Xavier dançar a valsa com ela, assim. Depois. Que bonito. É muito belo. É uma edição bem meiga, bem fofa. Tem os votos ali. Eles não tiveram despedida de solteiro? Cara, eu acho que não. Tipo, que personagem que teve uma despedida de solteiro? Não foi fazer. Agora eu entendi uma coisa. Peraí. Eu lembro que eu tinha a saga da Fênix. Eu lembro que a Leandra, a Imperatriz Tiar, manda os X-Men e os soldados dela para um planeta para eles. Se degladiarem, né? Se os X-Men ganhassem, a Fênix sobreviveria. E eu lembro que na nave mãe, eu acho que o Ciclope e a Jean Grey se casam na nave mãe antes de ir pro planeta, porque eles sabiam que iam morrer. Eu acho que não. Não? Acho, note que eu acho que não. Acho que rolou uma treta, uma coisa assim entre eles, tipo um compromisso, uma coisa assim, né? Jura de amor um pro outro. Aí eles foram pro planeta e a Jean vendo que os X-Men estavam sendo destruídos um a um, né? Tombando um a um e tal. A parte do Colossus foi bem legal. Aí chegou uma hora que ela se sacrifica, entendeu? Pra evitar que o Ciclope, que foi o último X-Men ainda de pé, o Ciclope perecesse. Muito bom, muito bonito, o amor é lindo. Essa saga foi muito foda, essa saga foi muito legal. Essa saga é bem legal. E a Jean Grey, eu vou te falar que a Jean Grey, o Ciclope é um corno, mas a Jean Grey tomou um chifrinho também. Era legal porque as traições da Emma Frost eram, na verdade, uma espécie de terapias sexuais dentro da cabeça do Ciclope. Ela aparecia vestida com a roupa da Fênix, uma filha da puta. Coisa pervertida, né, cara? Cara, era muito a cara do Morrison essa fase. Era muito foda. Mas agora eu quero que o Inferno, já que você tá falando aí, Inferno, por favor, fale de um outro casamento. Ah, cara, eu como putinho da Marvel, pra mim o grande casamento... Assim, tem os dois grandes casamentos, né? Tem um que foi a grande cagada e tem outro que é aquela coisa, né, imutável. A grande cagada foi o casamento do Parker com a Mary Jane. E assim, grande cagada não pelo casamento em si. Porque uma coisa que eu sempre discuti aqui nos podcasts... que é legal você ver o personagem se desenvolver à medida que seu público vai se desenvolvendo, né? E o casamento do Parker foi um marco porque mostrou um personagem amadurecendo. Infelizmente a coisa toda foi pro vinagre, né? Eu não quero falar sobre isso pra não ficar nervoso, pra não me estressar. Assim, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Na época, o Stan Lee estava escrevendo as tirinhas de jornal do Homem-Aranha. Uhum. Ah, é, exato. E se eu não me engano, eu posso estar errado porque tá falando merda. Não, teve um descompasso entre o jornal e a revista. Se eu não me engano, ele em determinado momento, ele enfiou na cabeça que ele ia casar o Homem-Aranha. Uhum. Daí os editores falaram, caralho, não, peraí, como assim você vai casar o Homem-Aranha, né? Não, cara, a gente tem que casar o Homem-Aranha nos quadrinhos antes. E o que aconteceu? Aí fizeram, assim, a toque de caixa, tiraram a Mary Jane da cartola, porque até então, até se não me falha a memória, não tinha, assim, um grande tereté entre os dois. Tipo, oh, meu Deus, é óbvio que eles vão se casar, entendeu? E, enfim, o Homem-Aranha vai casar, tá bom, beleza. E casaram o Homem-Aranha. E é isso. Até uma treta não teve antes, uma treta aí. Ah, sempre tem, cara. Casamento. Que sequestraram a Mary Jane e tal. Casamento de super-heróis sempre tem essas merdas, cara. Ah. Quando a gente for falar do... Cara, eu lembro que o casamento do Reed Richards foi ridículo, cara. Eu li aquilo e falei, cara. Mas enfim, mas nós não vamos falar disso agora. Não, Léo Inferno. Ah, mas no Inferno, no caso do Homem-Aranha, cara, o grande apelo que ele tem, velho, é justamente ele ser. Aquele Peter Parker fudido, todo todo é problemático e tal, e com ele casando, a vida dele muda totalmente. O Homem-Aranha deixa de ser o Homem-Aranha que a nerdaiada acompanha, cara. Não, cara, mas você pode ter várias revistas. Uma revista com Peter Parker tendo uma vida de nerdzinho ainda, mas você pode ter uma revista mais pro futuro com Peter Parker, uma vida mais adulta. Você pode ter várias linhas. Por exemplo, tem a revista Ultimate, né, cara? Tem uma Homem-Aranha Ultimate. Exato. Pra esse público, pensando assim, mercadologicamente falando, né? Acho que não justifica você estuprar a linha cronológica do personagem e com uma proposta tão esdrúxula, tão patética, tão ridícula, tão tapa na cara do leitor, quanto botar um demôniozinho que vai mudar a realidade porque a ideia da tia May tomou um tiro na barriga. Entendeu? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Inferno. Vamos estar beleza. Então, se não fosse, que sugestão vocês dariam pra acabar com esse casamento sem ser algo tão idiota? Sei lá, um divórcio? Mas o personagem caberia um divórcio, cara? Cara, é a morte da Mary Jane, talvez? O que vocês acham? Vai matar outra? Cara, ficar matando gente da família do Homem-Aranha, cara, vai chegar uma hora e não vai sobrar ninguém. Cara, primeiro, se matasse uma hora ou outra, ela ia voltar. Primeiro, pra mim não precisava acabar o casamento dele. Segundo, vamos botar assim, na condição de acabar o casamento, existem várias hipóteses. Por exemplo, matar a personagem. Até porque Mary Jane não é uma personagem tão... né? A grande personagem da mulher da vida do Aranha era Gwen Stacy. E a Gwen Stacy foi morta. Porque o primeiro grande amor. Mas, Inferno, aí você não acha o seguinte, cara, que a Gwen Stacy, ela foi... ela foi feita só pra... Ela foi feita e morta só pra dar um peso na história do Homem-Aranha? Mas ela não foi criada já com o intuito de ser morta no futuro. Não foi esse o intuito. Não, sim, mas jogo. Assim, quando pensaram em matar ela, pensaram nessa possibilidade. Diga aqui. O tio Ben, ele foi a maior morte que deu peso na história da vida do Homem-Aranha. Não sei, cara. A Gwen Stacy, quando resolveram matar o personagem, era justamente porque estavam vendo que a... Pra evitar que acontecesse o que aconteceu Exatamente. Mataram o personagem pra evitar que acontecesse o mesmo que aconteceu com a Mary Jane. Esse casamento, ele meio que envelhece o personagem, ele amadurece o personagem, assim, com leitores. É necessário, né? Sim, envelhece bastante. Os leitores, né? Então, Fernando, você tava falando das outras alternativas. A ideia de descasar o Homem-Aranha era pra rejuvenescer ele. Você não acha que o Homem-Aranha separado ou viúvo ia ser pior ainda? Não acho. Acho que viúvo não sei, né, galera? Porque aí se a questão viúvo é rejuvenescer. Pesado, né, se cara? A questão é rejuvenescer, então a questão não é o acabar com o casamento da Mary Jane, mas sim pegar o personagem e dar um reset nele pra botar ele no tempo passado. Igual fizeram com o Super-Homem. Cara, isso é uma ideia tão ruim quanto você pegar, por exemplo, trazer os X-Men originais do passado e colocar eles na linha cronológica atual. Mas a questão é essa. Então a questão não foi estar casado ou não estar casado. A questão foi, precisamos rejuvenescer o personagem. Como? Quebra a linha, traz ele de volta, traz ele pro passado. Quer dizer, leva ele pro passado. Ou traz o passado pro presente, enfim. A questão então não foi o casamento. A questão foi destruir toda a linha do personagem que foi construído por anos pra pegar um ponto em que ele tava fazendo um sucesso e trazer esse ponto pro presente. Só que eu acho isso, sabe, é um estupro. É como você pegar uma linha que tá esticada, você trazer uma ponta até a outra, dando uma volta e, porra, se você passar da volta, você faz um novelo, né? Caralho. Você tá arrastando cadeira aí, gente? É uma vuvuzela. A Arlequina tava devorando meu sapatênis e eu tive que guardar ele. Ah, novidade. Me arranhou todo da puta. Inferno. Claro, por um momento me passou pela cabeça que o descasamento do Homem-Aranha irrita o Inferno. Mas não teve uma época aí que a Mary Jane sumiu, ele pensou que ela tinha morrido, que eu acho que foi o Duende mesmo que jogou ela de cima da ponte também, e ela caiu nas águas do rio lá, o Homem-Aranha foi atrás e não achou ela, ele pensou que ela tinha sumido. Não, cara, teve uma época que ela ficou desaparecida, tinha todo um plano por trás, assim, com um grande vilão que ia ser a revelação por trás, e eu não sei o que aconteceu. Me parece, eu não tenho certeza, que esse vilão era pra ser o Mistério. Só que o Mistério eu acho que tava morto na época e alguma coisa assim. E ele não podia ser usado. Desde o fim dessa saga da Mary Jane, ele simplesmente vai e encontra a Mary Jane. É, o vilão que seria o sequestrador da Mary Jane aparece tipo num quadrinho de fundo, todo escuro, se mata. E ele pega a Mary Jane e fala, puxa, encontrei você, ó, que bom, e vamos embora. E acaba a saga, assim, e foda-se. Isso é, mas olha só, no caso de trazer o personagem pro passado e pra uma época que ele era mais jovial, né, enfim, eles fizeram isso, só que a forma como eles fizeram que foi estúpida, que é usar a porra do Mephisto, assim, pra resumir a história, entendeu? É, talvez, sei lá, simplesmente acabou, cada um vai pro seu lado e pronto, segue a vida. Mas é o que eu falo, podia ter criado uma nova linha. Fosse menos brusco, né, não precisava de algo tão mirabolante. E, pô, cara, o Homem-Aranha fazer um pacto com o diabo, velho. É, cara. Um personagem cheio dos valores dele e tal, fazer um pacto com o demônio pra salvar... Deixa eu perguntar isso pra vocês. Nada, dá, por favor. Pra terminar, pra salvar a porra da tia. Você. A tia May que não morre nunca, aquela velha desgraçada. Ah, mata essa velha de uma vez e... Cara, ela é mais poderosa que o Galactus, eu falo. Não, cara, na boa. Tia May morre e, pô, eu tô mal pra caralho com a morte dela e de Mary Jane. É, não quero que você morra também e pra isso não acontecer contigo, porque eu te amo, eu quero me afastar de você e vou seguir minha vida. Pronto, não precisava de Mephisto. Léo. E o Homem-Aranha é um personagem de bosta. Léo, não é não. Léo. Eu quero ver os mimimi dos cuequinhas de teia. She keeps Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. Olha, já que eu emendei na Tia May, posso falar dela agora também? É, na verdade eu ia passar a palavra pro Joker. Ah não, beleza. Eu vi dele, mas eu sei do que você vai falar agora. Dadá, fala de um casamento aí, meu querido. Posso dar spoiler da revista? Ah, pode. Ah, por favor. Vai nos manter informado. Vou manter. O que acontece é o seguinte. Não é o casamento dos dois cronologicamente porra nenhuma, tá? O que acontece é que os dois acho que estão namorando, não li as revistas anteriores, mas eles começam brigando. Aí desce dois anjos, dois cupidos, vestidos de CQC. Aí eles começam, como será que seria os dois casados? Aí começam a passar uma historinha, começam a avançar no tempo, 10 anos no futuro, né? Cadê, deixa eu ver. É isso mesmo, 10 anos no futuro. Aí eles começam a ver como que seria. Aí o Cebolinha pede a Mônica em casamento, faz aquele drama todo de colocar a aliança na champanhe, e ela acaba pondo o anel na boca. Cara, eu sempre achei isso uma ideia de merda, cara. É óbvio que vai dar bosta, mas vai engolir isso. É. Não, mas ela pôs na boca depois, ela cuspiu, porque e o Cascão e a namorada dele, que chama... Como é que é o nome dela, cara? Não... Cadê? Cadê? Ela diz aqui... Oi, Cascão, posso falar com a Cascuda? É Maria Cascuda. Ô Dadá, mas segura os spoilers pra... Vamos passando os spoilers aos pouquinhos no decorrer do podcast. Não, é que... Se fosse um folhetim. A novela do casamento da turma da Maria. Novela do casamento. Então, os próximos capítulos. Marca a página e fala de um casamento, por favor. Num casamento, cara... Deixa eu ver, o Inferno começou a falar, ele falou depois do Homem-Aranha, ele falou do Quarteto Fantástico, né? Do Quarteto Fantástico não, porque eles não se casaram, só casou foi o Reed Richards e a Sue Storm, né? Foda, hein? O Quarteto Fantástico se casou. Muito bom, Dadá, muito bom. Pô, né? Bem-vindado. Só quem se casou foram os dois, né? continue. Né? Eu acho que foi... O casamento que eu acompanhei mais de perto, que eu vi na rede TV, né? O casamento deles foi uma festa muito foda, assim, né? Fora aquela do filme, né? Que chega o helicóptero arregaçando todo mundo, né? Do segundo filme do Quarteto Fantástico. Mas eu achei legal, cara, porque assim, eu vi na Marvels, né? Como eu tinha dito pra vocês antes de começar o podcast. E assim, era uma festa gigante, né? Tinha muita gente lá, né? Os Beatles estavam lá, inclusive. Eu acho que foi o que eu ocupei mais de perto e é o que durou, né? Não teve nenhuma... Não interromperam o casamento deles em nenhum lugar, né? Eu acho que só se eu não me engano, na Ultimate... Eu acho que foi alguma coisa no Homem-Aranha Ultimate, se não me engano. Eles tiveram crises, né? Até que a Sue Storm já andou esfregando a precheca no Namor. No Namor, é exatamente. Isso que eu ia falar. É aí que eu tava querendo chegar, cara. Embora não tenha existido uma interrupção longa, né? Dos dois, ela deu as suas saidinhas. Eu não lembro do Richard dar uma saidinha com outra super poderosa, assim. Cara, naquela minissérie 4, vocês lembram? Que é uma minissérie meio pintada. Eu não lembro o que acontece. Essa piranha dá um beijo no Namor na frente do Reed Richards. Assim, ela vai até ele, fala um negócio, obrigado por não ser o que. E dá um beijão na boca dele. E eles vão embora. E beleza. Entendeu? Então é um corno do nível do Ciclope. E além do mais, se eu tivesse uma mulher e ela usasse aquele uniforme de piranha que a Mulher Invisível usou por um tempo nos anos 90, ela tomava porrada. Agora, cá entre nós, Léo, cá entre nós. Se eu fosse mulher e meu marido tivesse um pinto de borracha, eu ia procurar um homem de verdade. O Joker falou do casamento. Esse casamento, essa recriação da cena foi um desenho do Alex Ross, né, no Marvel. Foi. No original, é uma zona o casamento. É bem bobinho, assim. O Dr. Destino cria uma máquina pra incentivar os vilões que estão em Nova York a achar que é uma boa ideia atacar no casamento, porque eles iam estar despreparado. Só que todos os heróis da editora tá no casamento. Então vira um caos assim em Nova York. Todo mundo lutando com todo mundo. Vira guerra civil, né? Vira guerra civil, cara. Tipo, vira uma zona. Se você fosse pensar assim, eles iam ter destruído Nova York. Mas daí... Não, imagina, que ideia de Jerico, né? Assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos atacar o quartel-general dos Vingadores. Porque todos os super-heróis estão lá. Muito bom, né? Como se não tivesse resistência, né? É, tipo, nossa, somos gênios, né? Que ideia fantástica. Vamos acabar com todos eles, porra. Que burro pra caralho. Muito bom. Algo a acrescentar sobre o casamento de Reed Richards e Mulher Invisível? Não, tenho que acrescentar que o deles é de verdade. Não passa assim 10 anos à frente igual o Cebolinha da Mônica. Ah, boa, bem pensado. Eu queria entender uma coisa que eu não entendo no casamento deles. É que eles tiveram Franklin Richards. Deu Franklin Richards, é moleque. Deles tiveram uma filha. Dessa filha cresceu, alcançou o Franklin Richards. E aí os dois são crianças mais ou menos da mesma idade. E tá tudo bem, ninguém pensa muito sobre isso. Cara, é igual a família do Inferno. Lembra que o Inferno falou que ele passou o irmão dele? Mas o Frank Richard é o anticristo, cara. Aquele moleque é o capeta reencarnado. Puta, que sensacional. Não, o Frank Richard na minissérie Terra-X vira o Galactus. Então, tô falando, aquele moleque é o capeta reencarnado. Enfim, mas deixamos pra lá o Quarteto Fantástico. E agora eu quero que o Creed fale do casamento de uma grande piranha do universo Marvel. Aquela que nunca morre, a mais poderosa de todas. Eu vou pedir a ajuda do Inferno, porque ele vai gostar de falar sobre esse assunto. Cara, te amei, velho, pra dar sequência no universo aranhístico, né? Pô, a véia gosta de casar, né, cara? Quantas vezes ela casou, acredito? Ô, bicho, eu sei do Dr. Octopus, não é isso? Que ela casou com ele, parece que obrigada, né? Aham. Eu não cheguei a ler essa história, se alguém leu, por favor, me ajude. Ah, não, ela teve tio Ben, né? Não, claro, foi o primeiro, né, normal, até então. Ficou viúva, né? Aí depois ela casou com o Octopus por quê, Inferno? Ela foi ameaçada? Como é que é? Foi o plano do vilão é ou você casa comigo eu te mato, ou dá ou desce? Como é que foi? Octopus sequestrou ela. Ele queria casar com ela porque, sei lá, cara, não lembro agora. Mas ele gostava dela, né? Quando ele chegou a conhecer ela e ele começou a gostar dela. Aham, ele até, assim... Por um tempo, ficou meio na dúvida se continuava na vilania, se não continuava e tal. Ele pensou em largar por causa da tia May. Ô, Inferno, por que o amor mudou o Octopus e não mudou você? Porque eu sou mais macho que ele. E também teve... O J. Jonah andou se engraçando com ela. Quem? O pai do Jameson, né? Não, o próprio Jota. É mesmo, cara? O próprio Jota Jonas. Filho? O que vira lobisomem? Não, cara, o editor... Não, o pai, cara. O dono ela, da frente. Ela está casada com o pai. Sim, o velho, que eu deixo. Poxa, ela tá casada com ele? Tá, não. Tá casada com ele. Nas revistas, no Homem-Aranha que tá saindo aqui, ela tá casada com ele. Com, tá casada com casada o pai com do Jonas James. Do Triple J, do pai do Jotinho, né? Ah, não, porque... Peraí. Tem o Jameson, dono do Clarim. Tem o Jameson, filho, que é astronauta e lobisomem. E não. Eu quero falar muito disso. Ele não, tá casado com o pai... dele. Com ela pai, tá casada com o pai do Jameson, editor. Isso! É, que o Jameson é governador ou prefeito? Prefeito de Nova York agora, né? Aham. E eu mandei uma foto aqui, uma imagem aqui, ó, no chat do Skype que mostra o Peter Parker pegando os dois na cama. Que da hora! Merda, cara. E aquela buceta murcha da Tia May, gosta. O pai do Jameson parece o Exterminador. E essa velha tarada também namorou um aleijado. Como que história é essa? É, ela namorou um cadeirante uma época. O cara era cadeirante e tal. Ele acha que ele é veterano de guerra. Tem mais, Inferno. Ela se engraçou com aquele carteiro do quarteto. Cara, que velha piranha, né? Mais legal. Teve uma que foi foda, mas que eu achei... Essa eu achei legal de verdade. Que quando ela se engraçou com o Jarvis. Ah, é? Sério? Exato, na Guerra Civil, que ela foi na Mansão dos Vingadores? Não, foi antes da Guerra Civil, Inferno. Foi depois do Avengers Assemble. Léo, pra acabar com a fama de machista do BDE. E o Homem-Aranha rebutou o casamento dele por causa dessa piranha, dessa velha puta. Essa velha puta, cheia de monorreia. Eu tenho a suspeita que ela é tia do Peter. Eu suspeito que ela é tia do Peter Parker e é tia do Batman. É, exato. Ela deu pro Tio Ben, deu pro Octopus, deu pro carteiro, deu pro Jarvis e deu pro açougueiro cheio de morrer. Até o viado do Jarvis ela queria curar. Eu vou mostrar pra ver se quer botar. Cara, mas esse arco que ela fez. Ela é a versão da Mary Gaspareto, né? É. Só que ela conseguiu, ao contrário da Mary. Essa parte que ela teve um TNT com o Jarvis eu achei legal, porque assim, na época o Homem-Aranha foi morar dentro da mansão dos Vingadores, e ela, imagina, cara, pensa na avó de vocês no meio de uma mansão com um monte de super-herói. Não tinha com quem ela se identificasse. Então, ela, assim, ela conversava bastante com o Capitão América, porque eles eram da mesma época, e ela teve um TNT com o Jarvis. Só que isso aí depois foi jogado na privada, porque esse Jarvis, na verdade, era um Skrull, e eu não quero falar nisso. Cara, gente, imagina se a Tia May fazendo campanha de Viagra, propaganda de Viagra, ia ser legal, né? Porque ela é a mais beneficiada pelo remédio, nem vai cobrar cachê, né? Ela é o próprio Viagra. A Tia May Viagra, sei não. O próprio Viagra? Ele vai ter seu pau, meu filho. Quer ver? Caralho, pra apresentar com a Viagra, hein? Ô, Inferno, imagina a Tia May tirando dentadura pra fazer um boquete. Espera que eu vou ter dentadura de copa de dar. É. Por que você me fez pensar nessa imagem perturbadora? Eu precisava pensar nisso. Um minuto de silêncio pra pensar nessa imagem. Nossa, depois dessa. Só um mou pra nos salvar. Ele entrou, Moi, por favor, dê olá aos nossos ouvintes. O Moi apareceu. Tudo bem? O que o Kleber, o que o Kid falou? Repete aí. Caralho, acordou agora. Ele acabou de falar, cara, que nós gostamos muito do senhor e ficamos muito felizes com o seu comparecimento ao podcast. Bom, não tinha entendido. Agora, enquanto você boa tá... Boa noite. Eu quero boa noite pros ouvintes, boa noite pros redatores que estão aí gravando o podcast. Não, cara, seja um churrasco, velho. Puta que pariu, cara. Caralho, cara. Só carneiro, velho. Nossa, muito pica. Me senti um viking agora. Muito pica? Me entupi! Entupiu de pica. Ô, mãe, aproveita que você foi num casamento e encheu o rabo de linguiça, né? Por favor. Nem bicha, né, cara? Assim que o trio Azaghal parar de dar risada, o cara chega e já fala, tá ligado? Ah, eu acabei de pedir um churrasco, que é uma linguiça maravilhosa. Cara, eu lembro daquele curta da festa da piscina do professor Xavier, na hora que uma poesela polar vai pegar a linguiça. Mas vamos lá. Mãe, você chegou numa boa hora. Por favor. Peraí, o Vitor cagou de novo, é isso mesmo. Ele não ia participar hoje. Que filho da puta, triplo, porra. Que filho da puta, veja você, né? Ele tá gravando com o Luminaire. Ah, é? Tá, é espião esse cara, hein? Ah. Tá na cara dele que é espião, quer fuder com vários enxutos. Eu falei, eu vou contratar, eu falei. Ô, Mo, uma pergunta, você tava bebendo, né? Não. Cara, você tá, então você tá com alguma coisa. Você já chegou muito animadinho. Cara, eu... Ah, bora lá. Deu depressão até passar com o queixo, fudeu. Mo, por favor, faça a fineza de citar um casamento relevante dos quadrinhos. Vai, na lata. Ah, peraí, rapidinho. É, Mo, saca do aranha. Não teve um lance que a tia May namorou um cara que era cadeirante? Sim, eu não lembro o nome do cara agora, me fugiu o nome do cara, mas se eu não me engano, ela namorou sim, cara. Ele ficou cadeirante por quê? Foi por causa do aranha ou ele era... Eu lembro que ele morreu por culpa do aranha, que eu lembro que o... sempre uma merda assim. Tinha, cara, o vilão do aranha acabou pegando o cara, mas não lembro, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Tia May... Vocês acharam que... Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui, ele vai no Google. Sim, lógico. Quer que eu lembre como? De outro jeito? Não tem outro jeito pra lembrar. May... É, porra... Manda um Wikipedia aí, senão não tá, deve estar com o Wikipedia aberto aí. Ah, tudo bem, irrelevante. Mo, a gente tava... Ah, vocês provavelmente já falaram já do casamento do Peter com a Mary Jane, provavelmente, né? Já. Sim, então... Pois é, já falaram do Reed Richards ou da sua história, né? Tá, sim, claro. Já falaram do... Puta, como é que é o nome? O Hank Pym e a... Não. Não falamos, fale do casamento do Hank Pym e da mulher e como ele desceu o cacete nela. Não, pois é, cara, aí que spoiler, tá. Spoiler. Essa acho que era o grande contraponto do Homem-Formiga, né, cara? Tipo, o cara se... Pô, é um cientista, né, mega famoso e tal... E o cara é um super-herói, beleza, ponto. Só que o cara é um super-herói, velho. E tipo, em casa o cara descia o cacete na mulher, né, cara? Tipo, qual é a moral que esse cara tem pra ser super-herói, tipo, bater em vilão e querer dar lição de moral em vilão depois, cara. Bebida é foda, mano. É legal o seguinte, o Mo vai me corrigir. Essa época que o Hank Pym, ele dava umas bordoadas na Vespa, ele tava meio perturbado da cabeça na época, não é? Cara, eu sei pouquíssima coisa do... O Hank Pym que eu conheço mais é o do Ultimates, cara. Cara, eu também... Do universo 66, eu não sei quase nada, cara. É isso que eu ia falar. Me parece que nessa época, o Hank Pym, ele não, ele tava perturbado, ele tava com os problemas psicológicos, tinha isso mesmo. Ele tinha essa desculpa. Diferente do Hank Pym do universo Ultimate, que bate na mulher porque é babaca. bate na mulher porque a mulher olhou de cima a baixo o capitão, né, cara? É, cara, é o maior mole pro Capitão América. Né, bicho? E é muito bom o discurso dele depois, né, cara? É, quero ver se vocês vão sentir tesão por ti. Quando você vê tua desova na cama, eu quero ver se vocês vão gostar de ti. Aquele diálogo é muito bom, né? Fala, quando você acordar na cama cheia de ovos do lado. É, porque a Vespa no universo Ultimate, ela é mutante, né? Tem que deixar... Vespa mesmo, né, cara? É, ela bota ovo, ela é toda errada. Ela é toda errada. E é muito bom, cara. Tipo... Como se mutante fosse muito certo, né? Oi, sim, a mutantofobia aí, pô. Seu mutantofóbico. Eu não posso falar mal de mutante. No Ultimates Volume 1, que ele como é, além de bater nela depois, ele ainda pega um inseticida, né, cara? Tipo... Não, cara. Ele não bate nela. Daí se largar a formiga. Não, na época ele tava trabalhando no capacete de controle da formiga. Isso. Ele dá um cacete nela, dela encolhe pra fugir. Ele chama as formigas pra atacar ela. Aí ela fica toda fodida. Cara, imagina uma formiga do seu tamanho vindo morder você. Ela fica toda fodida. Aí quando ela sai correndo, parece que ela tá escondida embaixo do armário. É uma escrivaninha, Léo. É uma escrivaninha. Daí quando ela sai correndo, ele tá com veneno de inseto nela. Muito bom que ele fala. E aí? Tipo, o cara ainda é requinte de crueldade ainda, né? Tipo, o cara ali, e aí, como é que é? Aposto que é tipo na palme, né? A dor que tu tá sentindo agora. Né? Caralho, ele fala isso, né? Ela luta contra o Mr. Hyde, né? Cara, Ultimates Pô, era muito bom, cara. Pena que fudeu com tudo depois, né? Não, esquece o Web, pelo amor de Deus. Não esquece Cable, Web, Mephisto, pelo amor de Deus. Ah, no universo normal ele tinha um transtorno, sim. Tanto que ele já tava tendo problemas com os Vingadores. Ele bate na Vespa justamente pra descontar o problema que ele tava tendo com os outros. Ele tava meio... Ele se sentia inferiorizado. Sim. O Ultimate também tem um pouco disso, né, amor? Oi? No Ultimate ele meio que se sentia assim também inferiorizado, né? Sim, cara? Porque era ele que tava trabalhando no soro do super soldado, né, cara? Vocês lembram disso? Tipo, ele tava tentando recriar o soro e de repente chega o Bruce Banner com... pagando de fodão, chega o... Eles descobrem o Capitão América. É o contrário, o Hank Pym, ele até que é um cara mais descolado. Aí que chega o Léo, volta do banheiro aí. Volta do banheiro, Léo. Caralho, tô aqui. Chega o Bruce Banner aqui, Falou o Creed que o homem da NET cagando, né, cara? Pô, mas eu levo o microfone comigo, porra. Caralho, escuta. Então, aí o Hank Pym até que é um cara mais socializado. E o Bruce Banner, ele é um bosta. Cara, ele é muito mo, cara. Ele é aí que é. É muito tempo, cara. É muito, muito. Mo. Muito tipo assim. Mo. Oi. A gente tá gravando, tá? Só pra eu sei. Você vai deixar isso gravado pros anais da história? Ah, grande coisa. Caralho. O que que não faz uma bela da picanha, né? Carneiro. Era carneiro. O Mo já tá além disso. Mo, tem picanha de cordeiro, Mo? Oi? Tem picanha de cordeiro de churrasco aí, não? Não, era só carneiro hoje, cara. Nossa. Estelinha de carneiro. Nunca era falar nisso. Cara, o podcast sobre churrasco vai ser outro. Pô, temos que fazer, cara, o BDE gastronomia, cara. Temos que fazer. vamos discutir uma coisa mais legal. Então, falando de casamento, vamos avacalhar. Não, na verdade não é avacalhar, mas vamos falar de algo relevante. Ficou com medo. Não é avacalhar, é que eu pensei bem, eu não vou avacalhar, vou falar de uma coisa séria. Clark Kent e Lois Lane. Bam, bam, bam. Que viado esse viado, puta merda. Peraí, não, para tudo. Ouvinte. Nossa. Eu hoje comi... Eu pensava que o Creed era o viado. Não, peraí. Gente, eu hoje comi queijo frito com queijo, cara. E damasco. Peraí, ô Léo, fala de novo, não deu pra entender nada. O que o inferno falou? O inferno escreveu o sentido do chat. Para de rir, cara. Bota o Mou e o cordeiro. Eu hoje comi queijo brie com geleia de damasco. Mas isso é uma bichona. Nem eu. Que combina magicamente com a planta maracujá. É óbvio que combina. Não, eu tomei com chope, eu tava tão gostosinho. Mas foda-se a geleia de damasco. Vamos falar de casamento. Que é bem bicha também. Ai, meu bem, vamos falar de casamento, meu amor. Tá precisando de vida, esse teu casamento, meu amor. Eu fiz o vestido da noiva, ficou uma maravilha. Então, né? Aí, tamo lá em 1996, as aventuras de Lois e Clark. Lois e Clark estavam casados. E, de repente, a DC falou. E diabos, bombas. Que bom. É, que bom. Precisamos casar o Super-Homem, porque na TV ele está casado. Aí eles criaram, eles de uma hora pra outra, o Super-Homem e a Lois Lane falando, cara, a gente podia casar, né? É, boa ideia. Eles casaram. Ela descobriu, né, que quando ele tirava o óculos, ele parecia com o Superman, né? Cara, é a maior repórter investigativa do universo DC. É a maior topeira do universo DC, eu acho, cara. Essa idiota não vê que é Clark. É óbvio que ela não vê, porque ele usa técnicas de hipnose cristoniana. Ele fica balançando a cara, vibrando a cara quando ele é Superman. Isso que não dá pra saber que é ele. Mo, ela não vê porque o amor é cego. Love is blind. Cara, a trilha. Eu tô até com medo da trilha sonora que a Ana vai colocar nesse podcast, velho. Vai ter que ir. É nessa história que tem aquela cena clássica do Super-Homem. Acho que é desenhada pelo John Byrne, ele tava sendo desenhado na época, se não me falha mais. Que é o Super-Homem falando: não, Lois, eu tenho que contar um segredo pra você e tal, eu sou Superman. Aí a forma dele se revelar ao Superman é ele abrir a camisa com a roupa por baixo e tirar os óculos. Eu sei. E ela olha assim: meu Deus, você é o Superman! Isso é uma cena daquele Lois e Clark, não é? É uma cena da série. Eu acho que é assim que ele fala pra ela que ele operou na série. Caralho, isso me lembra aquele episódio do Chapolin que ele colocava um bigodão assim e ele tava disfarçado, pronto. Ele com a roupa vermelha, ele colocava o bigode, as pessoas: oh, meu Deus, onde foi o Chapolin? Isso me lembra aquele óculos com nariz e bigode, né? Que você encontra em qualquer lugar e pronto. Coloca. Coloca ele, já era, ninguém te reconhece, né? Cara, sabe o que eu lembro quando eu penso no Super-Homem e na Lois? Eu penso em na Fro, naquela revista, cara. Pô, bicho, eu ia falar isso agora. Porra, cara, assim, o cara é super, cara. Imagina o cara dando uma gozada daquela. A porra dele pura concreto, velho. Imagina o estado que... a pemba dela, né, cara? Imagina o que faria com o útero da mulher. Cara, por mais que ele controlasse, né, os movimentos pélvicos, né? Possível. Na hora que ele desse a gozada, meu amigo, já era. Ia explodir a cabeça dela. Ia passar direto. Nossa, que porra de assunto, hein? Olha o X, hein? Parabéns, hein? Tanto que na Pro, ela paga um boquete pro Super, né? Aí quando o Super tá perto de gozar... Vamos contextualizar, peraí, Inferno. Na verdade, o Anjo, que é o personagem que seria o Super-Homem... Vamos deixar claro. Eles vão procurar no Google. Google, tem essa revista. Cala a boca e ouve. Não, animal, tô falando com os leitores. Contando de forma muito rápida, a Pro era uma prostituta. Uhum. Ela tinha um cliente que era um babaca, e todas as prostitutas conheciam esse cliente babaca. Quando ela ganha os poderes, ela aproveita pra acabar com esse cliente, ela acaba com o reto dele. Aí ele acha onde ela mora e pega o filho dela como refém, mexe uma arma na cabeça do moleque. Né? O Super aparece, tira a arma dele. Na hora que ele tira a arma dele, ela vai lá e dá um soco que arranca a mandíbula dele, inclusive. Aí, como agradecimento, ela começa a conversar: pô, mas você não... E aí, né, você sozinho? Ah, não, tem uma repórter lá onde eu trabalho, mas ela não dá muita bola, não sei o que e tal, né, Ela conta que ela tá usando os poderes dela pra fazer a galera gozar rápido nos programas e ganhar muito dinheiro. Ele fica... Ela pergunta: peraí, você não sabe mesmo o que é um boquete? Aí corta pra essa cena que o Inferno tá contando. Aí é basicamente isso. Aí na hora que ele tá lá, né, já pronto pra furar o concreto com a porra dele, ela tá com a boca no pau dele. Aí ele fala: não pode, eu vou matar você com a minha porra. Ele vira, no que ele vira, ele goza pro céu. A porra dele acaba acertando um Boeing e corta a asa do Boeing ao meio. Arranca a asa do avião. Aí o avião, obviamente, cai. Assim, começa a cair, né? Ele vai salvar o avião, ele salva o avião, só que ele esqueceu de um detalhe. Ele tava com o pau pra fora, ele tava com a calça arriada, ele salva o avião com as calças no tornozelo. Aí todos os passageiros ficam horrorizados porque veio do lado de fora o Anjo, o Super, com o pau de fora. É uma criança, na verdade, que veio, né, Inferno? Cara, é muito... Cara, essa sequência é sensacional, velho. Cara, fantástico. Cara, vocês perceberam que o casamento do Super-Homem é tão chato que a gente... Em questão de segundos foi pro outro assunto. O Super-Homem é chato, porra. Ele é muito chato. Ele é... Ratinho! Não, mas o Snyder vai mudar essa visão que tem sobre ele. Vai acabar com a Mulher Maravilha, né? Vai mudar de forma muito elegante. Vai dar uma visão próxima do Cavaleiro das Trevas. E no filme do Snyder vai ter a Gina Carano como Mulher Maravilha. Claro que vai. Moe, você ia falar alguma coisa? Não, ainda no universo Superman, vocês chegaram a falar da Martha e do Jonathan Kent? Não. Não. Por que eles... Sim, porque são casados, de repente? O tema é casamento? Não sei. Vai, então vamos falar do pai de todo mundo. Faz sentido, hein, Léo? Casamento, caralho. Faz sentido, hein? Mas o Mo foi esperto, realmente faz sentido. Mas guarda essa, Mo. Agora eu quero que o caralho, agora o Creed ou o Dada. Dada! Todo mundo falou um até agora? Sério mesmo? Eu achava que vocês já estavam no final do bagulho. Nada! Eu quero que o Dada dê mais spoilers do casamento da Mônica e do Cebolinha e depois fale de outro casamento. Tu comprou isso, cara? Comprei. A desculpa é que é pra filha dele. É pra não, filha, né? Como eu falei, eu já tava querendo comprar. Aí minha filha falou que queria ler, aí eu já aproveitei, passei na banca, comprei o Homem-Aranha e comprei isso aqui, né? Então, mas spoiler, né? Como eu tinha dito pra vocês, né? Eles não se casam na cronologia, eles não se casam de verdade. Dois anjos vestidos de CQC descem e imaginam lá, arranjam um computador lá. Cara, é muito bosta esse serviço. Cara, eu não sabia que era tão ruim em Turma da Mônica Jovem. Aí eles passam. Nesse momento, a gente pode cancelar a participação do Sidney Guzman no podcast do Instituto Barzinho Show. Bom, queriam chamar ele pra esse podcast. Caralho. Obrigado, Dadá, por acabar com. Foco, Dadá, continue com spoilers, vai. Então, como eu disse, né? Eles pegam, colocam os anjos, né? Os cupidos, arranjam um computador e eles começam a ver 10 anos no futuro. Aí, como eles iam se casar e tal, né? E aí, só que o seguinte, aí começa a parte chata, né? Ai, filho da puta, um viado passando com o carro aqui. Aí o que acontece? Eles vão pro casamento, né? Ele tá indo a pé com o pai dele. É o primeiro cara que eu vejo ir a pé com o pai dele. Rápido, Dadá. Aí eles pegam e entram no carro do Cascão, que entra no carro do Cascão, Cascão vai embora com o carro, só que o carro dele quebra no meio do caminho. A Mônica também chega na igreja, não acontece mais nada de legal. Eles entram, o pai da Mônica parece Maurício de Souza. Chega o padre e fala: se alguém tiver alguma coisa contra essa união, que fale agora o cariz para sempre. E agora aí para, não conte o que respondem. Será que ela vai dizer sim? Será que ela vai dizer não? Cara, eu tô na metade da revista ainda. Você acredita? É tão chato. Não acabou de caralho. O que será que vai ter agora? O que será que vai acontecer? Será que alguém terá alguma coisa contra o casamento? Eu acho que o Cascão vai interromper a cerimônia e vai dizer: Cebolinha, eu te amo, Cebolinha. Aguarde pelos próximos spoilers na próxima rodada. Dadá, casamento, vai. Caralho, eu só me fudo nessa merda. Cara, tem uma aqui que eu tô tentando. Ah, pô, vou falar disso aqui que é mais fácil. Batman e Talha Gu, né? Que mentira. Cara, eles não chegaram a casar, cara. Eles só tiveram ali um freak no peruque ali, cara. Só tiveram um filho, né? No Filhos do Demônio, não é isso? É, muito foda. Na verdade, na história eles casam de fato. Eles casam mesmo? É uma cerimônia, né? Eles participam de uma cerimônia de que é. Não deixa de ser um casamento. Mas não, o Batman. Mas agora é a vez do Dadá falar, então, Joker, por favor. Então tá, vai, vamos lá. E, cara, eu só achei interessante, porque assim, não muda em nada. Depois. Ótimo, né? Não muda em nada. Vira a mesma bosta. Eles não ficam juntos. Não tem romance. É como se eu ligasse pra isso. Não tem romance. Liga. Peraí. Ficou uma revistinha do Batman à procura de romance, é isso mesmo? É, só se fosse com o Robin, né? Continua, Dadá, vai. Então assim, cara, pra mim, não fez diferença nenhuma. Eles, cara, ele podia casar com quem fosse. Se continuar a mesma coisa, assim, ele podia casar, tipo, com a mulher gato, entendeu? Vamos supor que ele casasse com a mulher gato. Seria mais interessante, ela ia colocar chifre nele, ele não ia desconfiar. Ele é o maior detetive das HQs, mas ele não iria desconfiar que bota um chifre nele. O universo DC não mudaria, né? Igual todos os universos, vai. Todo mundo casa e não muda nada. O único casamento. Não, tem dois casamentos que mudaram alguma coisa, o rumo das revistas, e depois o pessoal cagou. Foi o do Luke Cage e do Pantera Negra com a Aurora. Só que eu vi alguma coisa mudar, né? E eu não sei, né, cara? Eu acho uma bosta, assim. Caguei pro casamento do Batman. Como assim uma mudança que tu diz, Joker? Explique isso. O Batman fica gordo na frente da TV, tomando cerveja, batendo na mulher. Joca, me diga uma coisa. Ele casa com a Thalia, mas ele é obrigado? Ela ameaça ele com uma arma? Como é que aconteceu isso? Eu não faço a menor ideia, cara. Ela ameaça que vai matar o Robin, não, assim, né? O que me parece é o seguinte: ele é levado a casar com ela por alguma razão que eu não me vem agora, mas ele não achou muito ruim também, porque sempre teve esse TTT dos dois, entendeu? Então, tipo, olha, estou sendo obrigado, mas. Ok. Tudo bem. Ela pode ir bem ainda, mas. Já tô aqui mesmo. Então, e ele gosta de ficar com ela. Ela não gosta do louco mesmo, tem problema. Ele vai, ele começa a curtir e tá casado, né? Só que depois acaba limando essa história da continuidade e o Grant Morrison trouxe só o Damien, não o fato de eles estarem casados. Ou seja, esse casamento só funcionou pra quê? Pra ter o moleque lá, o filho dele, que eu não consigo falar o nome, eu não consigo pronunciar. E pro Batman morrer, pra ele virar o Robin, pro Dick Grayson virar o Batman, pra investigar a morte dele. Foi só isso, foi só pra isso que eles casaram. Ô, Dada, você sabe que o Batman casou com a Mulher Gato, né? Claro! está sabendo agora, né? É, claro, mas que não sei. É o Batman, é o Batman da Terra 1, da Terra 2 original, que era casado com a Selina Kyle e teve como filho. Teve a caçadora como filha. Ah, mas o Batman da Terra 2 é hétero, né, pô? Era o único... É, da Terra Paralela... Que era o único... Da Terra 24 da DC, né? Eu acho que era o único personagem dali, ele... Que não era o único que tinha morrido, mas era um dos poucos. E essa, eu queria dizer também que a Terra 2 tinha o pior uniforme de Robin de todas as histórias que já existiram de quadrinhos. É quando a gente vê o podcast sobre uniforme, a gente fala dele. É aquele que parece com o Doutor Estranho? É, não, aquele que ele usa uma calça amarela. Ah, é verdade. Então, é o que passa sobre no... uniforme, a gente fala sobre ele. Mas depois a gente fala sobre os piores uniformes, já estamos falando sobre casamento, né? Falar de... Fazer um... É, o próximo vai ser sobre uniforme. Isso é o próximo papo. Esse podcast tá ficando cada vez mais gay, cara. Cara. Vai, Cris, fala. Cara, um dos casamentos mais absurdos, assim, que eu quero citar aqui é o Visão e Feiticeira Escarlate. Olha, sensacional, né, cara? O Léo não casou com a... Casamento, caralho? Não, o Léo não casou com a boneca inflável dele? Caralho, o inferno, tu tava falando que a mulher invisível tinha que trair mesmo o seu fantástico, porque ela é, o marido dela tem um pau, tem um sono. Pinto de borracha, o Visão nem isso tem. Não, eu tenho um pinto de ferro, não sei. O Visão não tem um pinto? Como você fala com tanta propriedade? Ele é humano, porra, ele é uma máquina. Ele é muito O Kinga tinha que estar nesse podcast pra explicar isso, né, cara? Ele é um sintozoide, ele não é um androide, ele é um androide sintético. Ele poderia ter gônadas. Ele é um androide sintético? Pra que ter gônadas? Ele é pra reprodução sexuada? O sintozoide pra mim só pode ser um androide sintético pelo nome, né? O nome sintozoide não faz sentido, mas enfim. Mas sabe o que eu acho legal? Os poderes, principalmente na época da Feiticeira Escarlate, eles falavam que ela alterava as probabilidades, né? Então ela podia usar o poder dela, por exemplo, pra, sei lá, pra todos os parafusos de um prédio, eles darem problema ao mesmo tempo, assim, daí o prédio caía, né? É, esse é o poder dela, né, basicamente? É, mais ou menos isso. Ela pode usar os poderes dela pra... Ela pode usar os poderes dela pra ganhar na Mega Sena, assim, pra todas as probabilidades serem de só ela ganhar na Mega Sena. Aí, qual que era... Ela teve filhos. Ela teve um par de gêmeos, do Visão. Qual era a justificativa? Não, inferno, eu não tava comendo miojo. Eu tava comendo um miolo de acém de panela que eu fiz aqui, que tava fantástico. Tava comendo queijo... Queijo o que mesmo? Queijo brie. Não, eu não tava comendo queijo brie com gelatina. Apesar que eu tô com uma fatia de gorgonzola, acho que eu vou pegar aqui. Enfim. Mas esse gorgonzola estragado, né? Tipo, nem chega aos pés. Estragado é boa, né? Mas enfim, aí o que que acontece? Ela fala, eu já parei de comer, desgraçado. Então, ela fala o seguinte: já, eu usei. Lambe o prato, não fica raspando com o garfo, não, porra. Caralho, cala a boca, porra. Ela fala o seguinte: a justificativa é: eu usei os meus poderes de alterar as probabilidades pra fazer com que fosse probabilisticamente possível eu ficar grávida do Visão. Cara, é a mesma coisa que eu peguei um pinte de memória, enfiar na buceta da minha mulher e calcular as estatísticas disso, deixar ela grávida. Não faz o menor sentido. Tadinho da Arlequina, não faz isso com ela. Ah, o senhor é um brincalhão. Eu vou te pegar daquele jeito. Léo, chega de conversa também. Eu vou te pegar daquele jeito. A Arlequina tava deitada, ela olhou, deu uma sacada assim, como que diz, humanos. Enfim. Troca, algo mais a dizer do casamento dos dois? Não, cara, só que, assim, como é que pode, velho? Eu lembro que no Ultimates ela ficava dando uma ideia pro Visão que o Hank Pym criou, né? E o irmão dela com ciúme, né? Não acredito que você tá dando mole pra aquele robô. Lembra dessa passagem, cara? Eu acho que o Mercúrio queria era dar uma traçada na irmã dele, hein, cara? Você falava, né, velho? Um amor fraternal a mais, só que... Cara, eu acho que ele é tipo Flash, cara. Eu duvido que ele não tinha dado umas bimbadas nela bem rápido, assim, cara. Que eu, tipo, ela nem percebeu, cara. Não, mas assim, antes eles deixavam meio subentendido que eles tinham um incesto ali. Mas no arco do Leb, ele não deixa isso bem claro, assim. Ele é o Jeff Leb, tu quer que ele. Porra. Quer que ele lembre de coisa de incesto? De... Cara, olha, cara, o Mo ele perde a linha na hora. Cara, eu parei de ler eu parei de comprar a revista de Homem-Aranha Millennium, né? Por causa do Arco dos Prêmios, quando começou, velho. Aquilo foi revoltante, cara. Ele não sabe ser sutil, né, cara? Porra. Mas a gente fala do Leb em outro podcast. Inferno, por favor, fale de um casamento que marcou seu coração, que você chorou. Eu chorei o meu. Fala aquele que marcou você meia-noite. Como é que é? O meia-noite e o. Como é que é o nome dele, cara? Não, meia-noite e o Apolo. Teve casamento. Apolo, Apolo Creed, né? Apolo. deixa eu voltar aqui no link que o Léo passou pra mim e pedir Paulinha. Peraí. Aquaman era? Não. Cara, ele vai procurar. Ele não só não procura. Manda esse link aí. Manda esse link então, aí. Então pula pra outro, então, pô. Pula pra outro com o Inferno Cura. Arte não. Eu passei um link com o casamento. Manda esse link aí, então. Vou olhar agora. Luke Cage não. Peraí, tô procurando, porra. Vou passar. Eu vou mandar pro. VR Alex. Alguém já mandou ou não? Não. Eu vou mandar aqui. Homem-Aranha da Fábio. E tem esse aqui que tá em inglês. Bem lindo, né? Ten Most Memorable Weddings. Carte quente não, Gingrey já falou. Porra, cara, acabou meu material. Não tem mais nada pra falar, não. Deixa eu falar então, já que alguém tem mais aí? Caralho, que filho da puta! Mon, por favor! Tem do Estrela Polar, fala do Estrela Polar. Estrela Polar. Tem um monte de casamento, seu arrombado. Caralho, fala de Como é que fala no casamento da Tempestade do Pantera, que já terminou assim de uma forma inevitável? Eu nem sabia que ia terminar, terminou? Terminou, cara. O Vingador versus X-Men, eles brigaram. Eles lutaram, ponto. Acabou. Tipo, você é mutante, sai daqui e vai embora. Eu sou o juiz, eu sou o rei, eu sou a porra toda. O diálogo dele foi o seguinte. Eu quero te informar. Ele virou pra ela e falou, eu quero te informar que nosso casamento foi cancelado pelo sumo sacerdote da igreja, não sei o que, não sei o que. Ela fala assim, peraí, mas você é o sumo sacerdote? Ele olha assim pra ela, tipo, genius. Legal. Tem um casamento legal, que é o do Canário Negro com o Arqueiro Verde. Então fala, tá? É um casal bem bonitinho. E ela é gostosa pra caralho, mas não tem muito pra falar assim, não. É porque ele é rico, só por isso. Caralho, a gente acabou de falar casamentos relevantes, tipo do Pantera, do Luke Cage. Ele vai falar do casamento do Canário. Do Caixa Verde com a Canário Negro. Mas é um filho da puta. Perdeu a vez, Inferno. Antes dessa, ele quedou com a Man, né? Mo, por favor, fale de um casamento aí, vai. Cara, a gente tinha falado do Jonathan Kent e da Martha Kent, cara. Acho que é importante para os quadrinhos, porque o fato do Super ser esse escoteirão, cara, se deve aos valores dos dois, cara. Então, bom, tipo... esse seria um podcast sobre pais de heróis, não do casamento deles. Ah, eles não são casados. Nada, né? Mo, então a culpa então foram eles que estragaram o Super-Homem? É por causa deles que o Super-Homem gosta? Cara, aquele o Super-Homem Red Sun, cara, que ele nasce na União Soviética, é muito melhor que o Superman, cara. Caralho, é muito foda aquilo, né? É muito mais legal, cara. É muito mais legal, cara. Ele é um babaca, né, cara? Olha os valores, gente. Relevante, vai. Eu gosto do Superman. É que bom. É a vez do Mo falar, tá? Mo, continue. Cara, a gente vai se ater só a quadrinhos? Sim. Não. Sim. Sim. Inferno. Quadrinhos. Morreu o assunto, cara. Caralho. Não. Os filhos da puta. Quer ver? A Mila Donovan era... Ele chegou a casar com o Demolidor, não chegou? Quem? Era... O Demolidor não chegou a casar? Eu acho que não chegou a casar, não, cara. Ele não chegou a casar, não. Galera, peraí. Creed, vai. Você. Então, gente, então tá, vamos falar só mais de um e vamos falar do casamento na vida real, talvez, enfim. Vamos falar do casamento da Mônica e do Cebolinha, que eu quero contar o final. Tá, beleza, olha só, só pra fechar aqui um aqui que é importante, deu que a Marvel anunciou pelos quatro cantos, eu fiz resenha do casamento e a porra toda. É, Estrela Polar, e o Caio Ginadu, negão, que ele casou... É, em Surpreendentes X-Men número 51. Bom, o Estrela Polar sempre foi um personagem bem, né, de segunda, terceira, quarta, quinta linha. E de repente a Marvel pega, bota ele numa equipe de X-Men e anuncia pros quatro cantos que o cara ia casar e deu um bafafá do caralho. Um milhão de milfs queria proibir e não sei o quê. O que contribuiu para a revista ser mais divulgada e vender, basicamente, né? E quanto ao casamento em si, foi super tranquilo, pelo que eu li a revista. Assim, basicamente, a única pessoa que foi contra esse casamento dos dois caras foi a Warbird, que é uma guerreira Shi'ar, que tá aqui na Terra cuidando do filho do fugiu o nome da puta que agora, velho. Aquele cara que é a cópia do Super-Homem lá do Shi'ar, como é que chama, caralho? Gladiador? O Gladiador, isso. Eu nem sabia que o Gladiador tinha filho, cara. Aí apareceu um filho do nada nas histórias dele e ela tá aqui pra cuidar do moleque. E esse moleque, ele estuda na escola do Wolverine, atualmente. E foi a única... cara. Que escola é essa, né, cara? Cara, enfim, essa revista com o Wolverine é boa, velho. Apesar de doida, é boa. Ah, mentira. Uma revista do Wolverine hoje, boa? Sério, dos títulos X... Wolverine e X-Men e X-Factor são as duas melhores revistas que tem, cara. Vale ler, vai na fé. Então o que acontece? O casamento foi tranquilo, nenhum vilão atacou o casamento. Eu achei que a roteirista ia botar um grupo de velhas cristãs protestando, mas ela não teve a... Imagina um milhão de milfs atacando o casamento dos dois, ia ser interessante, cara. E foi super tranquilo e tal, só que no finalzinho, já na festa, já com o pagode do Sorriso Maroto rolando, que o Wolverine sente uma dor no estômago e explode. Ele tinha nanobombas dentro dele que explodiram ele. É por causa do vilão que atacou no final do casamento, no final da festinha já. Meu Deus, cara. O legal do casamento dos dois, cara, comer uma bomba de chocolate. É. Caralho. Ele comeu um croissant estragado, talvez. Um croissant de quê? Queijo de presunto. Acompanhado com o quê? Fanta maracujá. Fanta maracujá. Só uma pequena parte. Vocês abriram essa imagem? Que eu mandei Olha a cara do pigmeu nessa foto, cara. Eu queria entender algumas coisas. Eles estão no casamento, certo? Aham, a princípio, né? Por que que eles estão... Que a Psylocke, o pigmeu, a vampira, eles estão de uniforme? São pobres. Não só eles, né? Eles estavam... Peraí. Em serviço. Piora. O Homem de Gelo tá vindo da onde? Ele tá se movendo. Ele acabou de chegar. Tipo, ele perdeu o casamento. Ele chegou e falou, puta que pariu, já trocou as alianças. Quem viu as bichas se beijando? A mesma coisa a Pássaro da Neve lá atrás. Não, os X-Men todos estão de uniforme, né? É. E assim, cara, vocês estão vendo a tempestade voando ali, né? Aham. Uhum. Ah. Como que vai estar de voa? Vento, né? É o vento, lógico. Pra manter ela levantada ali, quanto de vento você acha que ela tá gerando? Nossa, a chapinha da galera foi pra saco. A chapinha da galera? Olha quem tá embaixo dela. Caralho, vocês não estão discutindo isso, eu acredito. Ah, é engraçado assim. O Sasquatch era pra estar parecendo o Primo It, velho. E tem o Léo aqui também no desenho, aqui embaixo, ó. Tem aqui embaixo. É, o Léo, as coisinhas verdes. Tem que avisar esse pessoal. Não, peraí, hoje eu leio. Ele tá com os fantasmas, pô. É. O cara tá estrategicamente assustado, né? Não, escuta, vocês não sabem da maior. Durante o casamento, Léo, o Jean Paul pega o namorado dele, né? Aí ele voa com ele, que ele tem poder de voar. Aí tem uma chuva de rosas brancas no casamento, é a coisa mais linda. É mais gay, né? Caralho. Coisa linda, cara. Eu ia falar que era gay, mas aí o Chris falou coisa mais linda. Aí eu falei, tudo bem, vai, ele pode. Ele já disse tudo, né? Eu creio. Ele tava discutindo a cerimônia de casamento de cada um, né? Eu creio. Fala. Você vai casar com o réu? Pretendo. Ui, gaguejou. Aproveita, pede o réu em casamento. Mas quem vai vestir de branco, você ou ele? Eu já sou branco, já sou um tigre branco, entendeu? Ah, então você vai ser a mocinha, vai ter que aprender a dar o brioco. Depois você me ensina, fica tudo certo. Ah, garoto, tá fantástico. Tá pensando. O inferno não é mais aquele inferno de várzea que a gente conheceu. O inferno já foi bom, né? Já foi melhor. Galera, tá ficando velho. É o queijo. É o casamento. É o queijo, cara. É o queijo, é o croissant. Fica assim, bicho. Começa assim. A Fanta Maracujá. Queijo brie. É o queijo brie. O geleia de tabasco. Ah, isso foi foda. Tá gostoso. Já deu, né? Já falamos bastante de casamento. Foi um podcast bem gay. Acho que tá no pode entrar nos anais. Ui. Os mais gays do BDE. Eu agora eu queria fazer que você, os senhores fizessem suas configurações finais. E nas configurações finais, o Dadá vai contar o final da história do casamento do Cebolinha com a Mônica. Mas vamos deixar isso pro final. Eu quero que o inferno dê suas configurações finais. Primeiro uma pergunta. Sério mesmo que vocês queriam convidar o Sidney Guzmán pra participar disso? Eu só imaginei, porque como a gente falou de casamento, tá na moda e tal. Mas acho que foi uma boa ideia não ter falado nada. Dadá no mundo da imaginação. E pra terminar, casamento. Casamento é aquela coisa assim. Casamento é quando uma pessoa está do seu lado para te ajudar a resolver todos os problemas que você não teria se a pessoa não estivesse do seu lado. Caralho. Casamento é isso, senhores. É bom, eu gosto. Muito bom. Mãe, você como nosso garoto solteiro, o que, que você tem a dizer dessa declaração? Você que ainda acredita no amor? Acredita na política. Acredita na política. William Bonner. Casamento é três pontinhos. Amar é três pontinhos. Pra mim, o casamento é um três pontinhos, cara. Um dia você vai saber, né? Ou não, né? Muito bom. Queridoca, por favor. Cara, eu queria relembrar aqui um episódio de South Park. Ótimo. Esse já foi, Craig. Eles sacanearam os Jonas Brothers. Não sei se vocês assistiram. Não lembro. Eles usavam aquele anel de. Aquele anel de pureza, de virgindade. Como é que chama aquele anel? O anel de castidade. Castidade, né? Aí eles falaram assim pra eles: porra, vocês querem usar. Vocês não querem não querem fazer sexo e usar um anel? Pô, deixa pra casar. Quando vocês casarem, vocês vão usar um anel e não vão fazer sexo, porra. Por enquanto, não. Bem bolado. Sem anéis de castidade pra ele. Agora. Fantástica. Agora vocês que estavam esperando ansiosamente pelo fim do casamento, quem se levantará contra o casamento? Alguém fará isso? Cebola chegará a tempo de casar e dizer sim para a Mônica? Dadá, por favor, conte-nos o fim da história do casamento da Mônica e do Cebolinha. Então, eu parei naquela parte que o padre fala, né? Se alguém tem alguma coisa contra, fale agora, o cara se para sempre. Aí a Mônica olha meio brava pros caras que estão lá atrás, meio quieto. Ela resmunga alguma coisa e fala que é brincadeira. Ela aceita, ele se beija. Cara, engraçado que assim, mostra a igreja, né? E tem muita gente aqui que eu nunca ouvi falar. Tem uns robôs, tem uns monstros. Tem um Jaspion aqui, tem um... Cara, que contador de história de merda que tu é, cara. Puta que pariu, cara. Mas deixa você. Foco, Dadá, continua. Enfim, rápido. Tá? Aí, passa, tal, eles vão pra lua de mel. Ela que leva o Cebolinha pro quarto, com ele no colo. Aí eles começam a ver como é que é a vida de casado. Aí eles começam a brigar. Aí, já. Caralho. Já vai passando. Aí, os anjinhos que estão vendo, né, o vídeo pela internet, pelo CellNet. Não, eles vão ficar juntos, babá, babá, babá. E é isso aí. Aí acaba, eles não se separam, mas no final é tudo um videozinho que eles estão vendo, tá? Não acontece porra nenhuma, cara. Não, na próxima edição, alguém vai atirar na tia do Cebolinha, aí ele vai vender a alma dele pro capeta junto com o casamento dele. Aí vai ser o Cebolinha Brand New Day dele. Na verdade, todo esse marketing em cima do casamento da Mônica do Cebolinha foi uma pegadinha do malandro. Foi pegadinha do malandro, cara. Então, aí é o seguinte. Parabéns, eu quero dar os meus parabéns pro Maurício de Souza e pro Sidney Guzman, tá? Por nos trazer essa. Pela estratégia de marketing, né? Pela estratégia de marketing que foi do caralho, cara. Então, olha só, rapidão, só pra resumir, o casamento se passa no futuro com... Não, o casamento é... É um o que aconteceria se... É, exatamente. Tem certeza, Dadá? Tô lendo aqui, Cássio. Esses anjos, eles são tipo vigia. Eles são... Imaginam... Eles são baseados no, nos Homens de Preto, né? No MIB. Né? Mais ou menos isso. Dá, mas então, mas mostra que ela tá grávida também? Não mostra a gravidez. Mostra o Cebolinha botando, enchendo a cara no bar, botando uns cornos nela. Não, isso traindo não. Traindo ela com a Magali. Não, traindo ela com o Cascão, né? O Cascão tem um filho. O Cascão tem um filho e, deixa eu ver, acaba a luz, bababá. É só isso, cara. Dá. Em síntese, você quer dizer que essa história é uma merda e foi um golpe de Marte? Cara, que é o seguinte, tá? Pra minha filha vai ser muito engraçado. Pra mim já perdeu a graça. E eu não sabia que... Eu repito, eu não sabia que Mônica da... Não, Mônica da Turma da Jovem, não. Turma da Mônica Jovem era tão chato, cara. Tá bom, agora cala a boca, já até falou bastante. Até o Witch King conta com mais entusiasmo uma história, cara. Mas é diferente. Ele conta assim, pausadamente. Ele diz... Tá bom, agora cala a boca. Tá bom, Dadá. Caros ouvintes, fiquem muito felizes. Agora vocês não vão precisar comprar essa revista pra saber como acaba. Nem vai ser ouvido agora. Eu queria dizer que... fazer mais dois comentários rápidos sobre casamento, que foda é o Art, que casou com as duas mulheres na revista dele, tanto com a Verônica quanto a Betty, e que o astronauta é um bosta, porque ele ficou vagando pelo espaço um tempão e aí um dia ele voltou pra Terra e a Ritinha tinha casado com outro cara, e ele tomou um chip. E rodou, se ferrou. Antes de encerrarmos este podcast, eu gostaria que o Joker... fizesse um rápido à parte sobre um assunto relevantíssimo. Dará! Momento Jabá! É isso mesmo. A gente já sabe que no dia 19, 20 e 21 vai rolar aí a 19ª Comics, a Fast Comics, né? Sempre inverto o nome, cara. Né? E, bom, todo mundo já sabe que a Fast Comics é a maior feira brasileira de mangás e quadrinhos, né? E o seguinte, cara, a gente vai estar lá, eu, Sorg e Léo. Quer dizer, eu e o Sorg vão estar lá. O Léo deve dar pra trás até lá, mas enfim. Tá? Vai ser no Centro de Eventos São Luís, que fica aqui em São Paulo, na rua Luiz Coelho, número 323, pertinho do metrô Consolação, tá? São mais de 500 mil revistas em ofertas. 100 mil delas, das HQs, grande parte delas importadas, a partir de R$1, cara. Então, assim, vale muito a pena aí. As que não estiverem valendo R$1, cara, tem desconto de 20% e de 80%, cara. Então, assim, vale muito a pena aí, tá? É dia 19, 20 e 21, agora de outubro. O ingresso é só R$10, cara. Então, assim, vai valer muito a pena. A gente vai estar lá. O HDR vai estar lá com a gente também, trocando uma ideia. Jimmy Delano também. Jimmy Delano vai estar dando workshop, entrevista. Sensacional, Jimmy Delano. A gente vai tentar falar com ele também. Não é James Delano, é Jamie Delano. Foi o que eu falei, você que falou errado. Tá. Mas é isso aí, tá? Maiores informações, www.fastcomics.com.br. Ou clica no bannerzinho que tem aqui no lado. Aqui do lado, tá vendo? Olha aqui, olha aqui, tá vendo? Do lado. Eu tô vendo ele. Tá vendo, né? Muito bom, parabéns. Cara ouvinte, por favor, prestigie o evento. Vá lá prestigiar a gente, dizer como a gente é fantástico. E quer saber? Acabou o podcast. Semana que vem, minha filha. Caralho, que assunto merda hoje. Puta que pariu.